E aí, senhores, senhoritas, ouvintes no meu coração, aqui é Jorge Augusto. E começamos 2020 com a graça de Jesus de novo. Vai, Álvaro. Eu achei que você ia falar mais alguma coisa, desculpa. Fala, galera, aqui é o Álvaro. E seguinte, Jorge, hoje nós vamos começar uma série falando sobre quadrinistas brasileiros. Brasileiras e brasileiros. Então, nada mais justo, né? Né, sem dúvida, a nossa convidada hiper, mega, ultra especial. Trazemos hoje para vocês a ela em evento de anime, Fran Briggs. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Quando você falou graças a Jesus, eu pensei, glória a Deus. Não, caraca, não. Sempre que eu ouço esse glória, cara, pode ser assim, bairro do Rio, glória. Aí na minha cabeça, adeus. Cabo da Ciolo mandou um abraço depois dessa. Mas horrível. Esse cara só fez sucesso só pra isso, gente. Só não por isso. Coisa que presta dali. É porque ele... o Brasil, assim, a situação era tão desesperadora que a gente precisava do alívio cômico. Então ele surgiu. É, então, mas o ruim é que assim. O problema é que quando o alívio cômico se torna regra, né? Se torna presidente. Né? Bom, gente, mas isso já tava sendo cantado, essa bola aí, desde o Tiririca, né? Ah, sem dúvida. Enfim, gente. Podia ser o Tiririca, tava melhor. É, como dizia o Tiririca, pior do que tá não fica. Ficou. Ele tava errado. Não, ele cantou essa bola. É, vote no Tiririca, pior do que tá não fica. Pois é, ficou. Bom, voltando ao nosso episódio de hoje, né? Vamos falar um pouco sobre quadrinhos, mangás e tudo mais nacional. Meu, tem uns... incluindo a nossa querida Fran, nós, assim, eu conheço alguns que trabalham aí na hora, no meio, né? Tipo, abraço JM Trevisan. O cara é simplesmente show de bola. Ah, ele é muito legal, cara. Trevisan é gente fina pra caramba. É, a gente veio não só para conhecer um pouco mais sobre o backstage do quadrinho brasileiro, pelo menos um pouquinho, né? E mais ainda, além disso, conhecer mais sobre você. Até porque, digamos e convenhamos, o pessoal não sabe o que é bom fazer pauta com quadrinista, né? Pelo amor de Deus, principalmente nós podcasters. Vamos lá. Primeiro de tudo, Fran, para situar os nossos ouvintes, conta um pouquinho sobre você mesmo. É o nosso momento, Marília Gabriela é Fran Briggs por Fran Briggs. Aquela coisa, né? Há muito tempo na Grécia Antiga? Não. Bom, como eu já tinha mencionado aqui antes da gente começar, eu sou da década de 80. Então é uma década meio zoada, né? Com aqueles permanentes enormes, ombreiras, e não podia ser muita coisa boa disso, não é mesmo? Já. Mullets, não se esqueça dos mullets. Estão dando sinais. Mullets, mano! Polaina, pochete! As pochetes voltaram. As pochetes voltaram. Ah, mano, não fala de mullet porque eu fico triste, velho. Eu tô ficando careca. Você joga pra cima. Não, eu jogo, ainda pode ter mullets. É, pois é, eu jogo pra frente e pro lado. Eu fico parecendo aquele maluco de balajuquinha, velho. Mas então, eu sou natural de São Paulo, da capital. Atualmente eu moro. Eu morei alguns anos também no interior, eu morei em Araraquara, perto de Ribeirão Preto. Yeah. Gosto muito do interior, pra falar a verdade. Assim, amo o interior. Eu gosto, tipo, silêncio. Eu acho que pra quem escreve, né, deve ser importante isso, não sei. Opa. Gosto muito. Mas no momento eu costumo dizer que moro no Rio de Janeiro. Muita gente concorda com você, temos muitos ouvintes de lá. Muitos ouvintes do Rio de Janeiro. Tamo junto na dor, galera. Porque eu me casei com carioca, né? Então eu mudei pro Rio. Inclusive, e nós temos um carioca na equipe. Abraço, Nerdmaster. Grande abraço. Forte abraço. Aquele aí da região de Niterói. Então ele é fluminense, eu acho. Porque o pessoal de Niterói, se eu não me engano, é Fluminense. Posso estar enganada. Me corrija se eu estiver enganada, querido. Mas você acredita que eu moro no Rio há 17 anos e eu só fui a Niterói, sei lá, duas vezes? Acredito. Normalmente quem mora no lugar não visita, dá uma de turista, né? Assim, né? Não. Eu posso dizer que como turista de São Paulo, ali no centro da cidade, eu posso contar nos dedos da minha mão. Pra ir visitar a Igreja da Sé, a parte do colégio. A gente nunca vai, cara. Quando a gente mora no lugar, vira um lugar comum. E a gente sabe como é cheio também. Tá cheio, tem fila. Aí aqui no Rio faz sensação térmica de 50 graus. Não. Por aí. Apenas não. Eu estive no Rio em 2015 e realmente é um inferno. Cara, olha só, terça-feira, essa que passou, fez 40 graus, a sensação era de 54. Eu estava auge da minha enxaqueca. Tava muito maluco isso aqui, velho. Vocês não têm noção. Ar-condicionado no Rio não é artigo de luxo, é artigo de saúde pública. Ah, não duvido. Não dá. Mas eu comecei a fazer quadrinhos profissionalmente aos 19. Eu escrevia junto com a Petra Leão e a gente trabalhava com o Marcelo Cassaro como editor. Né? Vocês falaram até da Trevisan, a gente conheceu a Trevisan nessa época, a Saladino nessa época, e nós começamos umas histórias curtinhas para uma revista chamada Defensores de Tóquio. Acho que foi o primeiro assim profissional que a gente fez para essa revistinha. Eu morria de vontade de comprar essa revistinha na época, meu Deus do céu. Eu acho que o mais próximo de Defensores de Tóquio que eu já cheguei foi jogando 3DT, que 3DT teve uma campanha de Defensores de Tóquio uma época, eu lembro disso. Foi assim também com Defensores de Tóquio no 3DT, tem razão. Pois é, isso é muito, isso é primórdios, né? Sim, ô louco, isso faz tempo. Então isso foi pra mim início de 2000, foi. 19 era mais ou menos essa época. Então assim, profissionalmente foi assim. Mas eu sempre gostei de contar histórias, porque morando no interior, aquela coisa, né? Não tem muita condição financeira de estar viajando e pá. Então eu ficava muito ali no meu mundinho, lendo livros e tal. E eu costumava pegar as últimas páginas do caderno do colégio e eu quadriculava e desenhava as histórias que eu tinha na cabeça. E os finais eram sempre horríveis, eu sempre comento isso. Sempre terríveis e morria protagonista, e morria família, e morria numa explosão, e morria. Era tudo muito ruim. Você era George R. R. Martin antes de Guerra dos Tronos, então. Não é? Eu acho que ele estava escrevendo Guerra dos Tronos quando. Então, ele estava escrevendo provavelmente os primeiros livros, era uma conexão. Então imagina que. Mas foi assim que eu comecei a ter gosto por quadrinhos, por contar histórias. Assim. Pra vocês terem noção, eu acho que eu li Conan, meu pai colecionava Conan, eu tinha 7 anos, 7, 8. Nossa senhora, que bem. É por isso que as minhas histórias tinham esses finais, talvez. Tá explicado. Enfim. E aí. Manda bala. Ah, pode continuar. Não, continue. Não. E foi assim, eu conheci a Petra Leon desses eventos de anime, e a gente percebeu aquela paixão que ambas tinham por escrever histórias. Ela conheceu o Marcelo Cassaro num evento de RPG, e ele convidou a gente pra ir uma tarde na editora, pra bater papo e tal, e comentamos com ele que gostávamos de escrever histórias. Ele falou, escreve alguma coisa aí especialzinha pra gente botar numa revista. E foi assim. Nossa, no jibuísmo. Que lindo isso. Não, eu achei super legal, assim, eu até falo até hoje, assim, que eu sou muito grata ao Cassaro por ter sido, sabe, por ter chegado e falar, faz aí pra gente ver, né? Sabe, eu achei isso fantástico, podia ser só duas malucas que gostavam do trabalho dele, foi lá tietar, sabe, né? E ele curtiu, assim, e foi aí que começou. Eu posso dizer que de Cassaro, Caldela, Trevisan, Saladino, Erika Wano, meu... Eu sou grato a eles todos os dias da minha vida, graças a Tormenta e Holy Avenger. Cara, eu lembro até hoje do meu primeiro contato com o Holy, foi muito louco. Eu ainda não conheci o Cassaro. Pois é, esse é o gancho que eu queria dar pra você falar um pouquinho sobre Holy Avenger, né? Porque, né, foi um pouquinho depois das suas primeiras obras. Vamos deixar o Holy Avenger um pouquinho mais pra frente. Fala um pouquinho de Anima. Anima é uma coisa muito louca. Primeiro, devo dizer pra você. tem uma personagem de Anima que está sendo plagiada. Lembra que eu falei das tretas de BJD? Então, vamos voltar à Anima. Anima é o seguinte, conheci a Ana Giovannini, que é, essa, que é a grande desenhista que está fazendo Mercenários agora. Sou completamente apaixonada pelo traço dela. E uma curiosidade muito legal da Ana é que ela leu Mercenários, a primeira tiragem. A primeira história, né, que não chegou nem a ser fechada. Ela leu quando ela era criança, pré-adolescente. Nossa senhora. Ela leu quando ela era pré-adolescente. Aí eu pensei, mano, eu tô muito velha, quando ela me contou isso. Nossa. E a gente se conheceu nesse hobby, porque eu coleciono esses bonecos que são... Eles são chamados Ball-Jointed Doll. São bonecos de juntas esféricas. Eles são completamente customizáveis. Então você compra o boneco meio que cru. Você compra o olho que você quer, a peruca que você quer, você faz a maquiagem deles, coloca a roupa. Você cria sua boneca, praticamente. Você customiza a sua boneca, exatamente. E aí eu comecei a colecionar quando me mudei pro Rio, que eu tava meio afastada dos quadrinhos, e quem escreve tem... Quem cria, né? Quem trabalha com arte tem uma necessidade constante de estar criando. Mesmo que você não tenha uma ferramenta, você vai tentar com outra, porque você precisa botar aquilo pra fora. Oh, yeah. Eu tava longe... eu tava completamente longe do meio de quadrinho, quando eu me mudei pro Rio. E eu comecei a colecionar esses bonecos, então eu tirava fotografias e montava foto-histórias. E eu tenho um site até hoje com essas foto-histórias. Olha aí, depois se puder passar o linkzinho, a gente coloca no post. E foi assim que, inclusive, eu comecei a gostar mais de fotografia por causa disso e tal. Eu customizo hoje em dia também meus bonecos. Mas eu conheci a Ana, que também colecionava. E a gente começou a fazer RPG só... Na época, a gente fazia por Skype. Uhum. Com ações, né? Assim, interpretando os nossos personagens. Ela com personagens do universo dela e eu com o meu. A gente fez um crossover. E... simplesmente conversando sobre os nossos personagens, a gente falou, pô, a Amadeus, que é a protagonista de Anima, e o Damaran, que é o protagonista da história de Anima também, só que ambos no nosso, dos nossos universos, né, foram criados separadamente. Falei, pô, lembra muito a Bela Fera, né, o jeito dela, e o Damaran, que é mais, tipo, grandão e meio bruto em alguns momentos, mas tem um coração de ouro e tal. Ela, pô, verdade. E ambas amam a Bela Fera. Nós amamos a Bela Fera. E aí, pô, vamos fazer a nossa versão de Fera? Ela falou, pô, vamos. E foi assim, foi na brincadeira. Olha aí. E eu falei, cara, vou escrever. Só que assim, eu vou escrever, não vou escrever um... fazer uma releitura. Eu fui dando as ideias pra ela, ela curtiu. E a gente foi escrevendo juntas, né? Ela foi mexendo na questão dos diálogos dos personagens dela enquanto eu escrevi o roteiro. Ela via ali o que casava com eles e o que não casava. E foi assim que surgiu Anima. Que é essa releitura, é de uma paixão que nós temos por Abelha Fera, e quando a gente percebeu que os nossos personagens faziam um contexto legal ali dentro da ideia central de Abelha Fera. E foi assim que surgiu. A Amadeus de Anima e o Damar, assim como o Alexis e os outros personagens, são personagens de universos nossos, né? Essa Anima é como se fosse uma realidade alternativa. É uma... os vários universos da DC, tá ligado? Olha aí! Quem diz que o Brasil não tem um negócio de universos paralelos. Nós temos o nosso multiverso aí, ó. Tá aí? Tá vendo? Totalmente. E aí a gente fez pra CCXP de 2015, fizemos de modo independente e lançamos na CCXP e teve uma aceitação grande, porque o pessoal ama, né, cara, contos de fadas até hoje. As pessoas gostam. E como a gente deu aquela releitura de a Bela é uma cortesã, a fera dessa história é um esposo e tal, um esposo. E o pessoal se interessou pela ideia diferente. E teve uma saída bacana, e foi quando a gente conversou com o Guilherme da Jambô, e ele viu, e a gente foi apresentado por umas amigas do Estúdio Seasons, inclusive, maravilhosas, pro Guilherme da Jambô, e ele viu e curtiu, e quis publicar pelo Jambô. Guilherme Deisvaldi, queremos você aqui! Confioso, cara. Outra pessoa que super confiou, assim, ah, legal. Eu achei que ele ia se interessar mais por Arsene. Sérgio Anima também, tipo, sabe? O inesperado. Então, foi muito. Anima é um projeto que a gente tem um carinho imenso, porque surgiu de um hobby e virou uma coisa profissional, sabe? Lançamento de quadrinho que muita gente lê e gosta, e até hoje eu recebo feedback de Anima, e até hoje ele vai pra mesa e ele sai todo. Olha aí. Quando a gente vai pra mesa, né, na CCXP e tal. Uhum. Muito bom. É um projeto que a gente tem muito carinho. Bom, nesse ponto eu até ia falar das outras obras suas, que é Memento Mori, a coletânea Passagens, a sua passagem, fazendo trocadilho, né, por Holy Avenger, Victory 2, Dado Selvagem e, por fim, a última, mas não menos importante, Mercenários. Uhum. Você quer que eu fale um pouco de cada? O que você Seria quer interessante você falar um pouquinho de cada. Okay, a visão da autora por sua obra. Olha que legal. Dado Selvagem. Foi uma coisa que eu lamento muito não ter podido continuar. Porque Dado Selvagem era uma loucura. Era muito divertido porque não fazia sentido. Um belo dia a gente foi para editora e tal, e o Cassaro falou: eu tô com essa história aqui pela Dragão, umas páginas que a gente bota no final. E eu não sei muito o que fazer com ela. Vocês não querem assumir? Aí a gente falou, pô, ok. Isso aqui era muito louco. Desculpa te interromper, mas agora que eu lembrei que eu já li isso. Olha aí. Tinha o Rinin. Cara. Eu tenho muita revista Dragão aqui em casa. Agora que eu me dei conta que eu já tinha lido isso. É, o Dice, né? Aquela... Sim. Cara, era fantástico porque, assim, tinha um sujeito que ficava sempre atrás da moita seguindo o protagonista. A gente chegou, Cassaro, beleza. Quem é essa pessoa? Ele, não sei, eu ia decidir depois. Aí a gente, beleza, aí a gente criou um personagem. Olha, tinha muita coisa que a gente ia jogar, assim, na loucura. Era na loucura mesmo, a gente se juntava, eu e a Petra. Vamos fazer um negócio assim, cara, vai ficar muito louco, vai ser isso. Entende? O que vai ficar muito louco? É isso, vai ser isso aqui. E olha aí, a Nimbi... Selvagem era muito maluco. Nimbi rolando os dados aí loucamente. Era Nimbi, eu até confundi com o Rinin, não, era Rinin. Os adros do Sandro. Mas era Nimbi, inclusive eu gosto muito de Nimbi. Personagem maravilhoso, mas era caótica nesse nível, tinha que ser, né? Ah, só, então, né? Era muito era divertido. Assim, muito, a gente se juntava e morria de rir fazendo a Selvagem. Ah, não duvido. A outra foi Victory 2, que eu participei como coautora com a Petra. A autoria foi dela e eu fui coautora com dois personagens, que era a Clara, que era uma jogadora de vampiro, e ela chegava com um draw. Porque eu sou apaixonada por Dross, não é mesmo? Então, olha aí. O que eu gostava na Clara é porque a Clara, ela era muito lenta, e eu sempre imaginei a Clara super lenta na maneira de falar, ela falava muita gíria, e eu falei, cara, vai ser essa personagem, ela vai jogar com um vampiro que usa um... Cara, que personagem... Meu, que personagem de anime que eu lembro que também era lenta? Meu Deus! Ah, não sei. Puta! Parabéns, Fran, você me fez lembrar de o Sage Tsukino, Serena de Sailor Moon. É maravilhosa. Eu gosto de usar o Sage porque ela era muito burra, mas ela tinha um coração enorme. Pois eu gosto de personagens assim, sabe? Que tem, tipo, que não é tudo, não é tipo, o cara é 100% inteligente, forte, não sei o quê. Eu gosto quando ele não é tudo isso, mas que ele tem uma qualidade que é tão grande que supera tudo o resto. Assim, Goku acho isso mandou legal. Um abraço depois dessa. Goku é tenso, né? Goku é difícil. Assim, o Goku ele pode ter todas as qualidades, pode ser forte... Pode ser companheiro os caramba 4, mas é uma topeira, coitado. É uma porta, ele é uma completa porta. Vou dizer assim, Dragon Ball não foi um anime que eu vi muito. Imaginei. Porque eu assisti Cavaleiros. Opa. E comecei, comecei com Cavaleiros. E quando chegou Dragon Ball, eu já tinha visto Cavaleiros. Então, aquela questão de torneio, não sei o quê, eu comecei a ver a fórmula. Sim, e aí, quando eu comecei sim. a ver a fórmula, Opa. Eu comecei... repetitivo, tal. Isso então, foi um dos motivos também que eu não sou tão fã de Dragon Ball, sou mais de Cavaleiros até hoje. Se eu tivesse visto Dragon Ball primeiro, talvez eu nem tivesse visto Cavaleiros. E eu sou o contrário, por mais que eu goste bastante de Cavaleiros, eu sou aficionado por Dragon Ball, então é meio que o oposto. Isso é ótimo. É ótimo porque você tem uma visão de Dragon Ball que a gente não consegue alcançar porque a gente não viu da mesma. Acho isso bem, bem legal, essas diferenças. Dragon Ball, na minha memória, eu só lembro que era um saco ver Dragon Ball quando eu era pequeno, quando era Dragon Ball. O Dragon Ball só, né, que era o Goku pequeno, eu achava um saco aquilo. Que eu queria ver Street Fighter quando passava. Eu vi Street Fighter também. Olha aí. Sem crise, sem crise. Até a gente ia mudar só um tiquinho do andamento aqui, só pra te perguntar um negócio já um pouquinho mais sério. Fala um pouquinho pra gente sobre a dificuldade de se trabalhar no mercado de editorial brasileiro. Putz, porque... Então, mercado de quadrinhos em geral. Quadrinhos, brasileiro, né? Publicação de escrita em geral, né? Eu tenho um conto lançado na Amazon em narrativa literária. E eu tô fazendo um curso com um grupo que o André Bianco dá uns cursos e tal sobre escrita em forma de romance e tal. Porque eu trabalho mais com quadrinhos e eu gosto de escrever de todo modo. Eu queria melhorar essa parte da narrativa mais literária. E eu tava vendo que as dificuldades são basicamente as mesmas no meio de quadrinho. Então é isso que vocês falaram, meio editorial. Sim, né? Sim. Por isso que a gente acabou generalizando. Pra mim, o que eu vejo, questão de o brasileiro, de maneira geral, não costuma ler muito. Por N fatores. Desde o fator social, exato. A questão, gente, livro é caro, quadrinho é caro. Sim, então... no Brasil principalmente. E tem ficado mais caro ainda. Coisas, tem ficado cada vez mais caro, né? Exato, os incentivos que a gente tem à leitura, eu não sei como é hoje, pelo menos na minha época, onde tudo isso era mato, hoje mudou muito, mas é aquela coisa, você não lia porque o professor te apresentava um livro de modo que te instigava a querer ler, você lia porque era obrigado para fazer uma prova. Sim, então, arma um abraço depois dessa. Hoje em dia, acho que boa parte disso ainda continua. Quando você não pega um professor ali que é um pouquinho mais fora da caixa, digamos assim... continua na mesma fórmula, né? Exato. E aí, por consequência, você tem pais que foram criados assim e que não colocam o livro como elemento extremamente importante para os filhos dentro de casa. Né? Então, você, quando tem alguém na família que lê, é o cara que, sei lá, é meio que o estranhão da família. Então, isso faz com que o mercado seja uma coisa que não gere muita renda, logo você não tem tanto investimento, você não tem, para você fazer propaganda de um produto, você tem que ter venda daquele produto, saída daquele produto para entrar o dinheiro para você fazer propaganda, né? Então, por exemplo, a falta de divulgação, as gráficas, cada ano que passa o papel mais encarecido, distribuição... Toda aquela crise, né, editorial, né, tava bem intenso ano passado, foi... Acho que... Muito, sabe? Então, assim, a distribuição também, a distribuição fora eixo Rio-São Paulo é muito complicada, você às vezes pega pessoas do Nordeste, do Norte, que quer ler o seu trabalho e não encontra, então, assim, a venda online ajuda muito. Isso. Eu falo como um exemplo mesmo, porque eu moro no Paraná, numa cidadezinha do interior do Paraná. Aqui você não chega nada. Ou você compra pela internet, né? Que aí você paga o frete caro. Caríssimo. Ou não chega aqui, né? Exato. Exato. O pessoal do Norte e Nordeste reclama muito, principalmente do Norte, reclama muito de frete. Sabe? Então, às vezes, para comprar, tem que juntar uma galera para poder rachar aquele frete. E então, eu acho que a dificuldade é muito essa, e também na questão de escrita, quadrinho, essas coisas, infelizmente quem trabalha com isso não é visto como um trabalhador, como um profissional. Gente sempre é visto como o artista, o cara, o freelancer sempre, é aquela coisa de, ah, faz um desenho pra mim, eu te dou R$5, eu não te dou nada, te dou divulgação. Né? Então, e às vezes você tem dentro da própria família mesmo essa falta de apoio. Porque, claro, os pais estão preocupados como é que os filhos vão pagar as contas. Então, já tem essa coisa, já trabalha com arte não é trabalho. Se você não tá batendo cartão todo dia, você não é um profissional. Oh, yeah. Entendeu? Então, são várias coisas estruturais que complicam esse mercado, né? E, ao mesmo tempo, que a gente tem pessoas que acham que todo artista é rico, que é uma das maiores piadas que existe. Né? Então, assim, às vezes o pessoal, você recebe coisas do tipo, você não pode me dar tal coisa. E às vezes eu falo, velho, não tenho nem como. As publicações que eu lanço independente, tipo, Memori, foi independente, a tiragem foi bem baixa. E acabou. Aí o pessoal, vocês não vão fazer outra tiragem? Cara, é muito caro. É muito caro imprimir. Bota muito caro. É caro porque tem que lançar muito, né? E vende pouco, né? E vende pouco. É, hoje a gente tem plataformas como Apoia-se, Mercenários está lá como apoio recorrente, né? Que é o mensal, uhum. E a gente manda por PDF, o que facilita muito nessa parte de gastos de... Sim. Essa coisa do correio, né? E-book facilitou muito a vida de muita gente. De muita gente, sim. Justamente fora desse eixo Rio-São Paulo também. E você tem o Catarse, só que assim, cara, Catarse... Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu não consigo lidar com algo que eu tenho que atingir em X dias. E se eu não conseguir atingir, eu vou achar que eu não escrevo bem, que todo mundo odeia, que ninguém confia na minha obra. Então, assim, eu não tenho condição de fazer um catarse por tempo limitado. Ah, você pode. Admiro quem tem essa coragem. Eu fico no apoio recorrente mesmo. Ah, você pode utilizar ferramentas como Padrim, Patreon, que... Exato. Que são recorrentes mensais. É quase que a mesma coisa, porque você tem que atingir um certo... tipo padrinho, principalmente. Você tem que atingir um certo número de gente ali pra você ter uma... Né? Você ter um retorno também. Retorno, né, cara? Expressivo, vamos dizer assim, né? O apoia-se que a gente faz é tipo um apoio para manter a série mensal, pra gente não trabalhar completamente de graça. Mas dizer, é um baita valor. Cara, são duas artistas trabalhando. O que a gente faz não é um baita valor. Não dá pra pagar, sei lá, não é um salário mínimo, pra você terem uma ideia. Então, assim, mas mesmo assim ajuda a fazer aquilo mensalmente. Se não tivesse nem essas ferramentas, cara, é por isso que às vezes você vê um título que você acha mó legal, nacional, e de repente a pessoa para, porque tem boleto, tem conta pra pagar, tem a vida adulta. Diversos quadrinistas ótimos que simplesmente pararam, né? Porque não tem como, não tem retorno, né? Não tem, e às vezes a pessoa fala, pô, R$5 mensal, o nosso mínimo é R$5. É muito para certas pessoas, só que de pouquinho em pouquinho, pro artista, vai ajudar pra caramba. Mano, mas R$5? Pelo amor, cara, que... Meu, larga de tomar a pinga de sexta-feira e ajuda o que a gente vê em diversos podcasts que são... É que nós aqui do Animesfera, a gente não entra em... Não tem nenhum padrinho, nem nada disso, por enquanto. Porque quem segura toda a bronca do custo aqui sou eu. Fica difícil, mas né? O que eu já vi em vários lugares, você pode de R$1, né? Com R$1 você ajudar, você já é muita coisa. Você imagina assim, por exemplo, você tem lá um artista que tem uma fanbase de, por exemplo, eu tenho 16 mil pessoas que me seguem no Instagram, um homem. Se cada um desse 50 centavos, entendeu? Então assim... A gente poderia estar produzindo mais porque a gente estaria dedicando mais tempo a isso. Só que as pessoas ainda não conseguem ver essa coisa de ajudar o artista desse modo. Muita gente ainda não consegue ver de uma maneira positiva. O brasileiro ainda tem esse tabu. Eu sinto que ainda tem esse tabu do brasileiro. Tipo, vou ficar pagando pra vagabundo trabalhar aí. Ficar sentado. Mas paga aí pra Palin, Marvel e DC aí. Aí tá achando que é. Então, o problema também disso é a pirataria, cara. Pra que que eu vou pagar pra alguém se eu posso pegar o trabalho de uma pessoa X de graça? Mas assim, Jorge, uma coisa é verdade. Ó, você consegue achar muito mais pirata, digamos assim, coisas de fora do que coisas nacionais. Nacional você não acha pra baixar, você não acha essas coisas. Sim. Mas aí é muito também da desvalorização brasileiro faz com o produto nacional, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tem esse rancinho, né? Ai, pra que que eu vou gastar X com o brasileiro se eu prefiro juntar tanto pra pagar? Nada contra. A pessoa Eu faço coleção de quadrinhos, eu tenho bastante coisa. Só que o grande problema é que você não acha. Não é, tipo, se não for pela internet, você não acha. Eu posso dizer com todas as letras que o único quadrinho nacional que eu tenho comprado comigo, ainda preciso comprar o último número porque eu ainda não consegui comprar, foi LED. Verdade. Tem isso também. Mas aí que você vê, né? Olha só. Aliás, beleza. Corrigindo, eu tenho a versão de luxo de Holy Avenger, desculpa. Aquele encadernado de capa dura? Aquela coisa linda de Deus. É muito bonito. E você viu que lá que tá saindo um novo de Holy. Eu sei. Tá lindo. É que assim, a tendência é ficar mais luxuoso ainda. Mas a questão é essa. A gente tem um problema, primeiro. É o artista se manter para conseguir concluir a obra dele, ou continuar produzindo a obra. É, quando isso não acontece, porque vários acabam desistindo no meio do caminho, porque precisa pagar as contas, não dá para se dedicar completamente àquilo, e desanima e N coisas, o leitor, ele desacredita nos quadrinistas, nos desenhistas brasileiros. Porque, eu comecei... Isso acontece muito. O pessoal chega na minha mesa, quando eu vou para a CCXP, mas vai continuar? Mas onde eu posso comprar a continuação se eu não estiver aqui? Porque, sim, aconteceu muito. É. Né, por várias razões. Então, perde um pouco a confiança. Aí, ao mesmo tempo que online, tem muita gente que fala, mas eu não gosto de ver online. Eu prefiro ver de uma vez só, eu prefiro pegar, eu prefiro manusear e tal. Então, são várias coisas, sabe? Olha aí, uma coisa que eu acabei lembrando agora, abraço Diego Maio, porque eu comprei os quadrinhos dele lá, que ele faz uma espécie de fanzine baseado em Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Meu, o cara, assim, é super show de bola, eu tenho os quadrinhos dele agora que eu lembrei, o cara desenha pra caramba, eu não sei se... de Cavaleiros, o character design, o Shingo Araki, o traço do Diego Mario é muito similar e, assim, história pra curumada nenhum botar defeito. Sim, mas eu acho, e essa questão, e você chega e onde é que você encontra esse cara, onde é que você encontra o material dele? É difícil, é sabe? É difícil. Uma coisa de bom, na realidade, que a internet trouxe foi que a gente consegue, às vezes, comprar direto com o autor. Você tem uma interação, sim, muito maior, né? Sim, o problema bem é maior. Que, é, tipo, na grande massa, você não consegue achar, né? Não. E sem contar que aí a gente volta. Quando você compra diretamente com o autor, que faz uma tiragem independente, ele faz um determinado número. Se você não tiver demanda para se reimprimir, comprou, acabou. Você não vai mais achar aquilo. Né? Então, eu acho que hoje você tem esse problema, antigamente era mais questão de distribuição e tal, e eu, particularmente, de modo individual, sinto que para mim também tem a dificuldade da me vender meu material, porque eu sinto que o público antes, ele não tinha muito contato com o autor e ele ia direto pela obra, ia direto na obra. Hoje, com a questão das redes sociais, as pessoas não querem só o autor. Quer dizer, não querem só obra, elas querem o autor também. Então, assim, de repente, a pessoa, ela por gostar do meu Instagram, resolve que quer conhecer o meu trabalho. Entende? Pois é. Então, a gente tem que se vender o produto e meio que se vender também. E eu tenho essa dificuldade porque eu sou criança dos anos 80, não era assim na minha época, sabe? Então essa coisa de você estar sempre tendo que postar, não que eu não goste de ter o feedback do pessoal e trocar ideia com o pessoal, pelo contrário, eu gosto muito de receber feedback e tal, de ver o pessoal interagindo e gostando da história e querendo saber mais, só que aquela obrigação que a gente tem de postar todo dia, manter a rede social e estar sempre ali movimentando, porque senão, por exemplo, de dezembro pra cá eu perdi quase 200 seguidores no Instagram, eu não tenho ideia do que aconteceu. Então, eu posso dizer que assim... de novembro pra cá nós perdemos cerca de uns 200 assinantes da página do Facebook também. Facebook tá acabando, cara. O Facebook é uma situação. Porque, assim, a gente meio que deu um pouquinho de dinheiro pro senhor Mark Zuckerberg lá por conta de uns anúncios e subiu bastante, e aí do nada ele começou a perder posições, porque a gente, por mais que a gente poste de maneira sistemática, pelo menos uma ou duas vezes por semana, não dá, exatamente, mas foi, o meu Instagram, por exemplo, eu participei dessa CP, aí depois veio férias, festa de ano, aí a família visita, eu não faço festas, porque eu não sou pessoa de festas, mas família visita e tal, então assim, você acaba falando, não vou postar, e também todo mundo de férias, não vai ter muito alcance, que seja, aí pronto, 200 pessoas, aí você fica, sabe, e vira que meio que uma obrigação de você estar sempre ali para as pessoas lembrarem que você existe ao mesmo tempo que tem trocentas outras pessoas fazendo a mesma coisa. Pois é. E isso é um outro lado que o artista não tinha que se preocupar, o quadrinista, o escritor não tinha que se preocupar. E agora ou ele faz ou ele tem que pagar alguém para fazer para ele, porque as editoras também, muitas editoras, Não foi o caso da Jumbo com a gente. Mas muitas editoras, elas só vão querer lançar o seu trabalho se você já tiver a sua fanbase, que ela vai ter certeza que vai comprar o seu trabalho. Ela não quer ter... eu não quero ter que construir essa pessoa. Eu quero a pessoa pronta com todos os fãs. Mas isso por um lado, ao mesmo tempo que pode ser bom, é ruim, porque você não está prestando atenção na qualidade do material. Você está prestando atenção se vai ter lucro ou não. Só a gente ver a quantidade de youtubers lançando livro, né? Não, isso na verdade isso é ruim, porque você perde qualidade, né? Sim, exatamente. Não é querendo fazer jabá, não, mas uma editora que tem, eu tenho pelo menos visto que faz um negócio muito bem feito e é, preza mais pelo quadrinista e pelo roteirista que seja, que é muito bom, é a Pipoca Nanquim, que tá fazendo as coisas muito boas. Sim, hoje em dia. O meu esposo, ele compra muita coisa do Pipoca Nanquim, ele acompanha sempre, ele sempre elogia, assim. E são coisas que não necessariamente são super pops. É que na realidade é muito o contrário. Eles prezam pela qualidade do negócio, eles sabem que tem uma coisa boa e por isso que eles vão lançar. Não quer dizer que o negócio tipo, é pop, né? Uhum. Quanto a quadrinho da onda, né? Quanto a quadrinho nacional, eu até vou puxar um pouco a sardinha pro lado dos mangás também, porque se a gente falar um pouquinho sobre o Brazilian Manga Awards, o BMA, hosteado e organizado pela JBC, abraço Marcelo Del Greco, que já passou por aqui, inclusive. Cara, os caras pegam todos os quadrinistas, mangaka, seja desenhista ou roteirista, coloca ali na lista do concurso que eles estão fazendo, os melhores eles estão publicando, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa, que é a antologia que eles lançam cada ano. Uhum. Se no Japão tivesse uma antologia igual a Shonen Jump, cara, muito quadrinista brasileiro tava muito bem obrigado na fita. Porque... Sim. Várias pessoas que podem publicar o seu quadrinho dentro de uma antologia, nem que seja um quadrinho, um capítulo por mês, você tem um alcance maior por causa que são várias obras juntas. Sim. É que envolve tantas coisas no Brasil, cara, que não é, tipo, aí envolve direitos de muitas coisas, é complicado, né? Não é simples assim você lançar uma coletânea, né? E volta de novo naquele negócio que a Fran falou agora há pouco. Brasileiro não tem costume de leitura. É. Tá aumentando agora, mas ao mesmo tempo que, por exemplo, eu tava vendo um vídeo de uma youtuber de livros, né? E ela falou, o mercado editorial teve queda de novo nas vendas e tal. Você vê a Saraiva fechando. Aí você vê várias coisas acontecendo assim, porque, cara... entram numa crise, as primeiras coisas que você começa a cortar é livro, são essas coisas, né? Então, quando você começa o pessoal se interessar um pouco mais, você vê muitos autores de livros, de quadrinhos geralmente independente, mas você vê muitas editoras pequenas lançando livro e tal, e aí começa a ter mais procura e pá, crise, corta de novo, cai o mercado, aumenta o papel, não sei. É muita coisa, sabe, que... Pelo menos se a gente tivesse, desde há muitos anos, já aumentando essa rotina da leitura, essa obrigação de se ler. Porque ler não tinha que ser um hobby, na minha opinião, né? Ler, não que você tivesse que ler obrigado coisas chatas, mas você ver que a leitura é uma obrigação para você se formar melhor como pessoa em sociedade, sabe? Sem dúvida. Então... eu acho que a gente teria mais interesse das pessoas pela leitura. E hoje, cara, com rede social, muita gente jovem que não vai querer ler mesmo, não consegue nem prestar atenção em uma página, porque muita informação o tempo todo, o cérebro já está crescendo num ritmo diferente de assimilação. Hoje em dia o povo não sabe interpretar texto, mas isso é um negócio muito complicado. Isso tá bem difícil. Tá bem complicado isso, mas a gente continua, né? Porque pelo menos assim, eventos como a FIC, como a CCXP, a gente vê que lá o pessoal vai para consumir isso. O pessoal, quando chega a... Bienal do Livro ainda... também. A Bienal, gente, as últimas Bienais eu consegui andar praticamente. Muita gente. Tudo bem que aí você pega o público todo de fã de youtuber, também que lota Bienal. E aí fica complicado, mas sim, a Bienal aumentou bastante. Você vê família, sabe, com bebê, e isso é bem legal. Desde pequena, criança naquele ambiente, isso é muito importante. Mas e você vê assim, o pessoal quando chega, por exemplo, na CCXP e fala: ah, é seu? É, ah, você desenhou, você que escreveu? Sim. Aí você explica: puxa, que legal! E eles ficam impressionados de ver como o brasileiro tá com qualidade agora. Mas aí, mais uma vez, de repente, essa pessoa mora num lugar que não chega isso. Então ela tem que se deslocar até um evento grande para poder ter acesso. É, e aí se torna aquela compra anual. O cara junta dinheiro o ano inteiro e chega para você: eu quero todos os seus números. Pá, como dinheiro. Exatamente. Exatamente. Acontece de por exemplo, ah, você vai estar aqui, vem. Aí, sim, porque um ano não garante o outro. Né? A questão de você estar na CCXP é se o seu trabalho vai ser bom o suficiente para estar lá aquele ano. Então, assim, e acaba que muito artista está numa vibe agora também, quadrinista, de vou correr para ter algo para CCXP. E é algo que aí você pega as gráficas e as gráficas ficam atoladas no final do ano, catarse tudo pro final do ano, e tá essa loucura. Então, é questão também de se programar, né? Você não pode pensar só em um evento. Você também tem que pensar nessa questão, você não pode ser quadrinista só para um evento. Por mais que esse evento ele gere mais público e certa renda e tal, a gente tem que pensar que na programação e na questão de, e se não tivesse CCXP, sabe? Então vai para plataformas, cria sua fanbase, sabe? Não ficar só esperando a questão do evento, que é importante, mas é só um mês, é só um final de semana no ano. É. Complicado. Mas enfim, vamos sair desse assunto triste. É um papo complicado, só isso aí já dava um cast só, né? Mas enfim, voltando um pouquinho para Fran Briggs, vamos lá. Essa pessoa. Conta um pouquinho pra gente, como foi participar do projeto de Holy Avenger? Que o meu lado fanboy tá gritando, tá esperneando, tá falando: pede pra ela falar, desgrama! Holy foi muito. Porque é aquilo que eu comentei antes, eu tava passando por uma banca, existia, gente, uma coisa chamada banca de jornal, onde a gente comprava quadrinhos. Então assim, eu tava passando e vi a capa da primeira Holy. E eu falei: caraca, é um. Tá. E aí, quando eu vi os nomes, eu falei: e a Erika Wano? Porque eu já conheci a Erika da época da Animax, Peixoto e tal. Eu falei: caraca, a Erika que tá desenhando. E aí eu comprei por causa disso. E achei super engraçado, porque tem justamente o que eu gosto muito, é aquele humor brasileiro, né? Nossa, então, Holy! Meu, ouvintes, vocês que não conhecem Holy Avenger, façam um favor para suas vidas. Compre, porque putz grila, é mangá, é brasileiro, a história é sensacional e ambientada no mundo de Tormenta, meus caros. Pelo amor do Santo Cristo, compre. E ela abriu muitas portas para outros quadrinhos que vieram, para ter aquele empurrão, né, de um título brasileiro e tal. Olha, ela foi um título que começou, terminou, e até hoje tem o pessoal que gosta e tem pessoal que pede mais coisa e tal. E foi assim, eu conheci ali, e aí o Bicho do Caçaro, eu e a Petra Leão, nós fomos visitar a editora, e ele falou do negócio dos quadrinhos, e a questão de, o primeiro volume que a gente participou de Holy foi o especial do Sandro. Olha, porque hein? O Caçaro dizia que não tinha draw Tormenta, porque ele falava que não gostava muito de draw e tal. Aí eu fiquei muito o draw o alarme de draw, o draw fan tá ali. Ah, então, tem que ter. Segura meu poodle, tá ligado? Aí eu, beleza. Aí eu falei: então, eu vou fazer um elfo que não é um draw. E ele é assim, assim, assado. Eu fui fazer ele seria. E a Cassara gostou da ideia. E foi justamente o Domi. Que ele não é um draw, ele é um elfo que o pessoal acha que é o elfo, né? A aparência é básica. E aí eu falei, cara, mas ele vai ter uma personalidade muito ordinária. Porque, ah, os Drolls são ruins. Por quê? Sempre. Se de repente pode ter um Droll que vai contra a corrente, sabe? Né? Aí eu fiz o Dome e eu fiz o... escrevi uma carta pra Holly como leitora, só como se fosse o Dome. Então a primeira aparição que você tem do Nick é na sessão de cartas de Holly. Olha aí. Do volume agora. Então é a primeira sessão de cartas dele elogiando o... E quando a gente foi fazer o especial de Holly, que ele convidou a gente pra fazer um especial e tal, a gente falou, pô, a gente tá com essa ideia e tal. Aí a Petra botou a Puck, eu coloquei o Dome, foi o primeiro especial que a gente fez. E foi muito divertido. Depois veio o Daniele, que entra o Klaus, que é um personagem da Petra. E eu fiz também sozinha, foi o Holly 41 e 42, onde aparece a Savannah. Olha que aí. É onde aparece a Savannah, o Sandro casado com a... com a Lisandra e os... Esse foi o que eu fiz sozinha. Então, foi muito legal. Eu gostei muito de fazer o 40 e 42, porque... Fico assim, você termina a Holly e sempre fica aquele gostinho, né? Ah, mas o que aconteceu com esses personagens e tal? E aí eu brinco que eu achava que... Mano, por que que a Lisandra ficou com o Sandro? Porque ela nunca nem olhou pra ele direito. Ela só pensava no Saladino. Eu não entendo o que que aconteceu ali. Aí eu falei com o Cassaro, falei... Cara, eu tenho que resolver uma questão em mim. Vou fazer uma personagem que vai justamente botar contra a parede essa questão. Por quê? Por que que você ficou com ele? Você nem conhecia ele e tal, que é aquele diálogo que a Savannah tem com a Lisandra. E ali eu consegui colocar uma explicação dentro de tudo que o Cassaro botou em Holly pra Lisandra ter ficado com o Sandro. E como teve a edição do Cassaro, ele foi revisor e tal, então ele colocou coisas também. E o que eu gosto de... no 41 e 42 é isso. Pra mim, assim, o que eu gostei muito de fazer foi o especial do Sandro, porque foi muito divertido, e o 41 e 42, sabe? Foi aquele... O que eles estão fazendo agora, Davi? Então foi o que eu gostei muito. E no 41 e 42 eu trabalhei com a Erika, né? Que foi ela que desenhou. É a Erika, né? Meu, a Erika... Eu ainda consigo ela aqui. A Erika, ela não é muito... A gente fala assim, ah, eu sou introvertida. É... Ela consegue ser mais ainda. É. Muito. Mas ela é demais, cara. Gosto muito do trabalho dela também. E eu acho que ela foi guerreirona, velho. Porque ela fazia 24 páginas por mês. Nossa, na década de 90, senhora. Cara. Início de 2000, né? Fazendo Holly ali, pá, pá, pá. E Holly não atrasou nenhum mês. Meu. Isso que eu chamo de uma heroína, meu. Ela deve ter se trancado de uma tal maneira em casa que, pelo amor do santo, sais. Pois é. Exato. Então, foi uma experiência maravilhosa. Foi muito legal. Muito legal. E assim, fizemos a nossa liçãozinha de casa, né? Vamos dizer o que é verdade. Fizemos a nossa lição de casa. Ficamos sabendo que você começou ali a tua carreira por volta de 2000. Parando em 2005 por um motivo muito especial, não é? É, pois é. Um motivo básico simples, chamado isso. Real de Janeiro. E aí você voltou em 2015. Sim. Caraca, foram 10 anos, né? É, 10 anos. 10 anos. Caraca. Olha, eu vou te dizer que eu estava desesperada pra voltar. Ah, não duvido. É um bom filho a casa torna. Né? Assim, eu digo que, poxa, você que falou das suas obras com tanto carinho, ficar parada por 10 anos, por qual motivo fosse, isso deve ter sido doído. Foi muito. Foi muito. E o mais bizarro foi que quando eu voltei, tava tudo muito diferente. Ah. Tinha um pessoal novo que eu nunca ouvi falar. Tinha uma outra galera com umas outras ideias, e aí tinha a questão da plataforma digital e tal, e eu, rapaz, e agora? Como posso, faz isso aqui? Posso te dar uma informação que é no mínimo curiosa? Você volta em 2015, nós começamos o podcast em 2015. É verdade. 2015 foi o ano das voltas. É, porque a gente começou o projeto em abril. E aí vocês lançaram em abril? É, a gente lançou o primeiro episódio 16 de abril de 2015. Foi? Caraca. Então vai fazer 5 anos já, né? É, estamos caminhando para 5 anos de projeto, graças ao bom Deus. E a gente não vê esse tempo passando. Não mesmo. A gente pois não vê, é muito bizarro. É muito estranho, assim, de repente você fala, caraca, faz tudo isso? É. Porque assim, 5 anos é muito tempo. Bota muito quando tempo. Você tem 10 anos, 5 anos não é nada. Quando você tem mais de 30, é muito tempo. Nossa, o nossa, tempo é realmente fala. Relativo, não é mesmo? Bom, mas de foi difícil. 2015 pra cá, quais trabalhos que você teve envolvida? Eu fiz muita coisa independente, né, também. Mas a gente fez cenários, a gente começou um especial que foi em 2015, junto com o Anima, pra CCXP. Foi relançado depois pela Jambô, junto com o volume 1 da série. É, foi quando a gente começou a série, que vai pelo Apoia-se, mas a cada mês de dezembro se junta um número de capítulos e a Jambô imprime, eu lanço impresso. Faz um compilado. Faz um compilado. Então a gente teve Mercenários, a gente já está no capítulo 4 de Mercenários, que foi lançado agora em 2019. E Anima, que é esse quadrinho da releitura de A Bela e a Fera, ele tem quase. Ele tem 280 e tantas páginas. Foi, caraca, a Ana foi outra que, mano, 1 ano e meio ela fez 200 e tantas páginas de quadrinho minha e Mercenários. Nossa, então, assim, senhora! É, ela é assim. Ela é um negócio que, velho, incrível. Se vocês quiserem, eu até indico também, se quiserem entrevistar ela. Claro, né? Incrível, incrível. Então, assim, a gente fez Passagens, que vocês comentaram. Passagens foi um quadrinho que eu queria muito fazer de histórias diferentes. Porque eu gosto de trabalhar vários temas. Eu amo o medieval, onde eu me sinto muito bem. Medieval e romance, gosto muito. Só que eu queria tentar outras coisas. Então, em Passagens, eu queria falar justamente desse ponto onde a sua vida chega num ponto, num determinado. Uma encruzilhada, onde você pega um caminho ou outro e aquilo vai definir o que vai acontecer pra frente. Por isso seria Passagens, é uma passagem de um ponto ou outro. Ah, né? Sim. E eu queria 3 tipos de histórias ali. Basicamente, 2 histórias eu já tinha escrito há muito tempo. E a segunda, que é a do Possibilidades Infinitas, acho que é isso, que é do celular e tal, eu escrevi só pro Passagens, porque eu queria que tivesse 3 histórias curtas. Então tem essa passagem, tem Memento Mori, que eu gosto muito também, que é suspense, meio bizarro e tal, que inclusive Memento foi ideia da Ana, que ela queria fazer uma história, mas o personagem dela, que é a protagonista de Memento, e eu falei, ah, beleza, inteiro, e a gente vai fazendo e tal, ela curtiu e Mori. E eu fiz a Jornada da Heroína no passado. Agora, junto com isso, a gente participou daquele Mulheres e Quadrinhos, que foi lançado no passado também, pela Taz, uma editora, Script Editora. Foram pouquinhas páginas, mas eu gostei bastante de participar. E, na real, as coisas pra Jambô e coisa independente, né? Publiquei um conto numa coletânea também, tem esse meu conto pra Kindle. Então, assim, muita coisa eu faço mais independente mesmo, fora o que eu faço pra Jambô. Olha aí. Bom, pergunta clichê. De todos os seus trabalhos, qual mais você gostou de atuar? Caraca. É difícil. Qual que é o seu filho preferido? É. Qual é o filho preferido? Exato. Vamos ver. É tão complicado isso, porque como cada um desses trabalhos tem uma temática diferente, eu não tenho como dizer qual eu gostei mais. Então qual que você tem mais carinho, no caso? É. Cara, eu vou dizer que o que eu me sinto mais realizada. Sim. É Mercenários. Olha aí. Porque ele me deu muito trabalho. É uma coisa que, assim, começou no início de 2000. E se passava em Tormenta, no mundo de Tormenta. E depois a gente pensou, pô, vamos fazer pela internet. Beleza. Ah, mas usar Tormenta vai ficar e tal pela questão da liberdade criativa. E eu já tava no Rio, pai, bola. Aí a Petra teve as questões profissionais dela e pessoais. A gente não conseguia mais se encontrar para escrever juntas. Ela falou, cara, não quero atrapalhar, você tá com gás para continuar, faz você sozinha com seus personagens e de boa. Então, assim, eu tive que pegar Mercenários sozinha e ir criando tudo. E aí tem esse atos enorme, né? Eu mudo Mercenários de cenário pro que eu criei do zero, e aí tem esse ato de 10 anos, porque eu não tinha desenhista para fazer, porque a Cláudia Medeiros que ia fazer teve problemas pessoais, profissionais também não pôde continuar, então eu perdi os desenhistas a ponto de eu ficar quase que completamente desanimada e querer simplesmente deixar para lá. E quando eu conheci a Ana, a gente tava fazendo esse RPG com os personagens de anime, dos nossos universos e tal, e eu fui vendo o desenho dela, e foi quando eu falei, pô, você não quer... Ela, a gente já fazia uma história pra internet, que a gente publica pelo Tapas, falei, cara, você não quer tentar fazer Mercenários? E ela topou. E é quando, quando eu volto em 2015 com Mercenários com o desenho dela. Então foi uma coisa que eu queria muito. O público do início de 2000, quando viu, aceitou muito bem, que tem gente que lembra até hoje. E eu sabia que se a gente tivesse lançado, teria vendido, teria feito sucesso. Olha aí. Sabe? Só que eu não tive as ferramentas, eu não tinha o desenhista e tal. Então complicou e eu tive que parar, não porque eu não tivesse a vontade. Eu tinha, tipo, 15 capítulos escritos de Mercenários da série. E não saiu nem o primeiro. E isso foi muito frustrante. Ao mesmo tempo que eu ouvia pessoas falando... É, ouvia de pessoas, de amigos falando, ah, você devia parar porque você já tentou muito, então você tem que desistir disso, sabe? Era sempre esse tipo de comentário. Nossa. Assim, ah, você já tentou, não vai dar nada, desiste, já era, tipo, nossa, passou o tempo. É um pessoalzinho, sempre tem um. É, isso é, e foi nesse ponto em que eu decidi que eu posso pegar essas palavras e me botar pra baixo, ou eu posso pegar essas palavras e com a força da raiva usar como força motriz e falar, só porque você disse isso, tá, só porque você disse isso, se você não tivesse dito nada talvez eu desistisse, mas você disse isso, eu fico com raiva, porque não é por falta de tentativa minha, é porque coisas externas aconteceram, e aí a gente volta em 2015 e a gente tá até hoje aí fazendo. Então assim, como pessoa aí envolve muita coisa, porque envolve sua segurança como artista, como trinista, eu tive que assumir um projeto que muita gente gostava, eu tive que assumir porque a Petra não pôde continuar, e aí tem a questão de eu ter mudado Mercenários para o mundo que eu criei, e o público novo que tá vindo, tá conhecendo esse mundo agora, e você tem um universo como Tormenta, e aí você tem outros universos fantásticos hoje, e o pessoal gostar de uma coisa que eu criei, putz, sabe? É. Ao mesmo tempo que você tem a questão dos leitores antigos que estavam acostumados com Tormenta, mas que confiou e continua lendo e tá gostando desse universo também. Então, assim, mexe muito com a questão da confiança, do ânimo pra você continuar, de você ver que, poxa, valeu a pena ficar dando multa de faca, sabe? Ah, mas sim. Que, ah, eu não tenho 5 mil de tiragem, mas não sei nem quem é que tá tendo 5 mil de tiragem assim hoje em dia. Então, cada leitor novo ou antigo que vem e pega Mercenários, lê Mercenários e apoia, é uma conquista, cada um deles. Então, pra mim, é muito importante por isso. Aí, já, por exemplo, a gente já tem Anima, que é uma outra coisa. Anima é um projeto do coração, com personagens que vieram do nada, ninguém conhecia, e personagens meu e da Ana, e que as pessoas amaram, né? Então, assim, cada projeto mexe com um lado. Mas sim, eu acho que a questão de mostrar que você, às vezes, ser teimoso para certas coisas vale a pena, acho que foi Mercenários. Sem dúvida. Bom, além de Mercenários e Anima, que eu entendi que são os projetos que você tem hoje em dia, quais são os outros que você está trabalhando projetos neles hoje em dia? Eu tô agora fazendo... Praticamente, assim, a questão de continuar a série de Mercenários, depois do Apoia-se, né, que a gente tem que estar sempre trabalhando. Tem um especial que vai sair, porque a ideia é fazer outros especiais de Mercenários com histórias periféricas dos personagens protagonistas mesmo, pra até o pessoal conhecer mais. E eu tô, no momento, tentando terminar um romance, né, que é uma continuação que eu tenho pra Kindle. E ainda estou pensando no que, no algo que eu desenhe também, para o final aí do ano, não sei. Porque como eu fiz a jornada da heroína, e a jornada da heroína eu roteirizei, e desenhei, e pintei, e fiz tudo sozinha, e o pessoal gostou muito, eu falei, Por que não, né? Porque desenho não é meu... né? Não é, eu falo, gente, eu sou roteirista, desenhista, eu faço porque eu sou sem noção. E o pessoal gostou. Então assim, pô, legal, é só a história de uma mina que vai comprar pão, sabe, se o pessoal gostou, então foi isso. Eu ainda tô pensando se eu faço, mas eu tô também desenhando um shoujo, que é o romântico, né? O mangá mais pra, sim, pra garoto sim, sim. E tal. Embora muitos garotos leiam, só não costumo dizer. Eu leio desenhando... muito, ah, ah, eu amo shoujo, gente. Eu vou dizer, eu sou cafona mesmo. Gosto mesmo, tá aí, me julga. Ué? Eu não sei se você já ouviu falar de um shoujo chamado Pastel. Eu leio aquilo como se não tivesse amanhã. Ah, é muito fofo, gente. É muito gostosinho. Você fica lá torcendo. Pelo... ah, é fofo. Você quer mais show? Eu tô desse lado. Ah, você quer mais show do que Your Name, Kimi no Nawa? Ah, gente, Your Name é demais. Então, sim, nós temos um episódio sobre. É essa a questão. Ah, é muito lindo, gente. É muito lindo aquilo. Mas então assim, aí eu tô desenhando esse shoujo, tá saindo pelo Tapas, eu comecei a postar em novembro, aí teve esse hiatus por causa da XP, eu vou voltar a postar inclusive sexta-feira. Oi, e aí a minha ideia são 2 páginas por semana, que eu também tô roteirizando e desenhando, e se der tudo certo, eu faço um compilado e lanço impresso, assim, se tiver bastante leitor e tal, só que é naquelas, como eu tô começando, eu ainda tenho que agregar leitores, né? Sim. E aí é onde entra, independente, tu se vira, amiga. Não é? Bom, tem algum spoilerzinho legal de obras que você tá fazendo, além dessas daí que você contou, que você possa passar pra gente, algo que não seja lá muito sigiloso? É, no momento eu acho que não, porque as coisas vêm aparecendo, a gente, ah, ok, entendeu? Se der, a gente faz. Então, assim, no momento mesmo, a gente, eu tô mais concentrada mesmo em continuar no... fazendo material pro Apoia-se de mercenários. E o que for surgindo, por exemplo, a gente gostaria muito de fazer um terceiro volume de Memento Mori, porque o pessoal gostou muito. Só que a Ana tá fazendo mestrado. Lusga. Na Irlanda. Então, assim, fica mano difícil, né, pra ela. Mano do céu. É. Então, a gente queria muito fazer mais de Memento. Só que a questão é tempo. É. Então... eu vou simplesmente falando, ah, beleza, vou tentar fazer aí, tô escrevendo um outro especial de mercenários, vou conversar com uma desenhista em breve, porque eu já meio que conversei com ela e tal, pra ver se ela faz esse assume especial, até pra eu não sobrecarregar a Ana, né, cara, sim, não tem como, bichinha, o dia dela só tem 24 horas também, então... é. Então, assim, no momento é isso, né, mas eu vou vendo, que vai surgindo de repente. Não é? Por que não? É, pra você ter uma ideia, em questão de obras nacionais que eu ando lendo recentemente, abraço Leonel Caldela, estou lendo A Flecha de Fogo. Cara, já começou a milhão. O Leonel, ele tem um negócio incrível, que é conseguir fazer com que você... não consigo parar de ler. Eu não sei. Código Élfico foi o primeiro que eu li dele. Eu li O Inimigo do Mundo. E assim, eu vou te dizer, não teve nenhum personagem que eu gostei super. Eu gostei muito do Minotauro. Mas nenhum personagem que eu super gostei. Atos. Mas ele escreve tão bem. Ele escreve tão bem que você quer continuar lendo. Porque você quer ver aonde vai dar isso, entendeu? Não é? Então, assim, ele tem a manha de te prender de um jeito, sem contar que é uma pessoa maravilhosa. Demais, gente. Gostou. Oh, yeah. Bom, o papo tá bom, tá ótimo, tá uma delícia, mas, como tudo que é alguém bom nessa vida... alguém vai ter que editar. Não, isso sem dúvida, esse alguém sou eu. Mas, como tudo que é bom nessa vida, um dia acaba. E assim, a gente termina esse episódio. A gente deixa com um gostinho de quero mais, uma não próxima é vez. É, tipo... ah, antes de terminar, vamos à pergunta que a gente faz para todos os entrevistados que já passaram por aqui. Aliás, duas delas. Primeira, como você conheceu o mundo dos animes? Dos animes? É. Ah, cara, não sei se eu posso considerar isso um anime, mas eu sei que foi produção franco-nipônica. Uma coisinha fofa, maravilhosa, oh meu Deus, que eu vi aos 3 anos, chamado D'Artagnan e os 3 Mosqueteiros. Olha aí. Que eram com cachorrinhos, e eu lembro até hoje que meu favorito, que é o Aramis, era um cocker. E eu era apaixonada por isso, assistir com a minha mãe. Então, primeiro contato, não é totalmente japonês, foi em parceria com a França, a animação. Ah, não. Mas, duvido. Assim, roteiro, tudo aquilo que o roteiro japonês tem, sabe? Ah, sim. Então, assim, meu primeiro contato, de cara, e uma das coisas que eu carrego até hoje no coração, e sou apaixonada, eu ouço a música tema e já começa a encher o olho de lágrima. E aí, aos 14, já, claro, Thundercats, essa coisa, né, que sempre aqueles estúdios em parceria, que passavam muito em programa infantil, sim, né? Sim, sim. E aí, eu vi Cavaleiros aos 14 anos. E foi muito tipo, uou, o que que é isso? Né, porque daí já era a época que você tá naquela fase besta de, ah, eu não ligo pra Disney, mentira. Porque foi na mesma época que eu vi o Rei Leão e me apaixonei pelo Rei Leão. Não. Mas, né, aí Cavaleiros foi o pô, aí depois de Cavaleiros eu comecei a procurar outros animes, tipo, e aí foi onde eu vi a questão do roteiro japonês, a diferença do roteiro japonês pro comic, né, do mangá pro comic, uhum. Que é o ciclo que se fecha, né, a maneira como eles trabalham, a psicologia, o emocional, as camadas, não é tudo preto e branco, e eu amo isso. Então foi o que me prendeu muito. Então, o primeiro contato, Três Mosqueteiros, e depois aos 14, foram Cavaleiros, que tem um plot incrível, embora o Kurumada pudesse fazer melhor, mas tem um grande plot. Então, foi isso. Pode mandar um abraço, Álvaro, eu deixo. Eita, que isso, Cavaleiros é... Cavaleiros é a porta de entrada de muita gente, né, que começou a gostar de animes em si. Com certeza. Na maioria dos anos 90, na realidade, né, quando eu parti dos... Sabe? Foi... Essa pessoa. Show e Cavaleiros foi o que trouxe muita gente pro mundo dos animes. Pois é. Sim. Essa pessoinha aí que está na gravação com a gente, Fran, sabe? Eu montei o especial nosso de aniversário com uma história bem legal e que cada um de nós vive um personagem de anime criado por nós. Esta pessoinha que está na gravação com a gente criou um cavaleiro. Pra você ver o nível de fanboyzice dele. Mas ele era do que? Bronze, prata, ouro? Hoje nada, em dia ele é o cavaleiro de Papai Noel. Hoje em dia é o cavaleiro. Hoje em dia é o cavaleiro de ouro de Papai Noel. Veja bem, não é mesmo? Pergunta: qual o seu cavaleiro de ouro favorito? De ouro? Tanto de ouro quanto de bronze. De ouro sempre foi o Camus de Aquário e de bronze sempre foi o Yoga. Cara. Pra te dizer, quando você falou Camus de Aquário, meu coração se encheu de amor e carinho, porque é um dos meus favoritos. Quando você falou Yoga, eu quis morrer, porque o meu ódio do Yoga está diretamente relacionado ao Camus. Seiya, todo mundo odeia. Eu não ligo, o Yoga. Porque na cena que ele fez o Camus chorar ali, eu falei, amigo, não te gosto. Você não podia fazer o Camus chorar. Como você faz uma coisa dessa? Então ali eu peguei um ranço. Sério, mas eu vou te dizer que é um dos que tem os golpes mais bonitos. E a história dele também é legal. Eu posso dizer que dos... Camus é um... Dos de bronze, eu curto mais o Fênix. Veja bem. O Ikki é o seguinte, você gosta de um e do Ikki, porque o Ikki é uma outra categoria, entendeu? Né, outra categoria. Agora, o meu de ouro preferido não tem outro. É o meu signo, é o Shaka. Eu gosto muito dos gêmeos, mas, né, que o Saga, coitado, o Saga era... Ele era o vilão, então... Eu gosto, sabe de quem? Do Kanon. Gosto mais do Kanon do que do Saga. Acho que Kanon que ganhou um bom... Não tem... Kanon que ganhou um bom papel no Arco de Hades, né? O meu favorito, gente, é o meu. Eu amo aquela lavadeira. Gosto muito. Ele abre a boca, você começa a querer dormir, mas não tem jeito. E ele fala cada asneira, que você fala, que maravilha, mulher cavaleiro. Ai, sim. Mas... Bom, e a segunda pergunta é, hoje em dia, o que, que você tá assistindo? Antes eu posso falar quais os meus animes. Opa, manda bala. Olha só, meu anime favorito do coração, não pode falar na minha casa que não gosta desse... É Escaflowne. Nossa, já ouvi falar bastante. Maravilhoso, The Vision of Escaflowne. Maravilhoso, uma trilha sonora de fazer chorada e cano, maravilhoso. Meu segundo anime favorito é Macross. Macross? É Macross. Olha Mas aí. Os dois são robôs gigantes, veja a relação mesmo. Amo Macross. Bamondes, um abraço pra você depois dessa. Rodrigo Bamondes é um dos nossos membros, assim, ele é o freak De robô gigante, cara. Ai, gosto muito, gente, maravilhoso. Eu tava, quando saiu o primeiro, meu Deus, ele bate no monstro. Tanto que um dos nossos episódios que mais o pessoal gostou, que tem robô gigantes, é Code Geass. Ah, esse eu não vi. Esse eu Jorge, recomendo. Já fica o convite aí, quando a gente for fazer alguma coisa de robô gigante, já chama pra gravar também. Opa! Gosto muito. Outro que eu vi com o Guilherme, que eu gostei muito também, foi Berserk. Pena que não acabou, não é mesmo? Mas Berserk é um muito legal. Olha que incrível o episódio que... Eu vou datar este episódio. O episódio que eu vou lançar hoje, o episódio 137, nós estávamos falando sobre Goblin Slayer, e por incrível que pareça, falamos de Berserk. Cara, Berserk é muito bom! É, uou, tipo, mano, o anime, o mais antigo tal, quando chega o último episódio, você fica... ele é a prova de que tudo pode piorar muito. Então, assim, uau, Que loucura que aconteceu aqui. Eu acho que temos um anime que tem que sair esse ano. Pois por aqui. Agora, o que eu estou assistindo no momento, eu estou assistindo Coraly e Tuesday. Ah, tá, Coraly e Tuesday. Coraly e Tuesday, isso. Eu ouvi falar muito desse anime. É, o cara de cowboy, né? Ele é incrível. Então, eu estou assistindo esse, deixa eu ver... Último, eu vi um pouco de Magus Bride. Puta, também, Ancient Magus legal. Bride. Mano, isso. Esse é lindo demais, cara. Eu assisti ele. É super contemplativo, assim, né? Achei o máximo. Nossa senhora, é lindo. E no momento eu estou vendo esse. Olha aí. É um que são os animes que eu estou vendo. Decidi que você tem um excelente gosto. Que bom. Nossa. Ah, indico, pra quem não viu, assista um longa na Netflix, já que a gente falou de Your Name. Tem dois longas, outros que eu vi que eu gostei muito, que é A Voz do Silêncio. Meu Deus, Koi no como Katachi. Eu chorei vendo isso. Isso. Também e... temos episódio. Maravilhoso. E Wolf's Children. Wolf's Children? Wolf's Children. Você acaba de assistir. É lindo. Você acaba de assistir, você quer pegar sua mãe, enfiar ela no pote e pedir perdão por tudo que você fez de errado na sua vida com ela, entendeu? É maravilhoso, Wolf's Children. Eu choro do começo ao fim. Eu não posso ouvir a trilha sonora desse anime que eu começo a chorar. É lindo, lindo, lindo, lindo. Your Name que tá desse jeito, né? A gente não pode escutar. Opa! Foi um dos nossos episódios que mais um dos nossos membros se empolgou. Abraço, Artemis. Nossa senhora. É lindo, Your Name é lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Assim, tá saindo uns animes agora, uns longas, né? Que a gente fica, ai, que bom. Que bom que eu vi isso. Tô me sentindo tão melhor por ter visto isso. Não é? Eu estou preferindo, na realidade. Eu tô gostando muito mais de assistir coisas pequenas, animes pequenos ou filmes fechados do que ver esses animes muito longos. Eu só tô vendo uns muito longos. Pode seguir. Não, o meu problema em ver série é que eu sou louca que faz maratona. Ah! Se eu começo a ver um anime hoje e ele tiver 50 episódios, eu vou acabar de vê-lo em 2 dias, só que eu não vou fazer mais nada no meu dia. Entendeu? Ah. Porque eu sou daquela que... Eu sou muito ansiosa, então eu quero ver... Então você não pode ver One Piece. Não, jamais, não vejo. Gente, nada contra quem gosta. Eu gosto muito, mas assim, mas... são 900 e lá vai pedrada episódios. Não, não, não. Outro dia tava o Guilherme assistindo, ele ama My Hero Academy, ama. Ah, também? Aí eu passei assim... É, ele tava lá assistindo e tal, olha, ai, e é lindo, e tem um episódio assim. Aí eu olhei bem pra cara dele e disse, ele, ai, você tem que ver. Eu falei, eu já tive meus cavaleiros, Guilherme, e você encontrou os seus cavaleiros. Assim, eu falei, você não teve cavaleiros porque você já era adulto, você encontrou em My Hero Academy, bem-vindo aos seus cavaleiros. Né? Então, assim, sabe, eu não vejo porque, assim, eu sei que pelo que ele fala é um anime muito legal, só que como mas tem é mesmo de torneio de tal, aí eu fico, ai meu Deus, mas torneio eu não aguento mais, anime de torneio. Ah, mas, torneio? Mas isso é padrão, né? Isso daí é padrão de shonen, né? É padrão de shonen, não tem jeito. É padrão shonen, né? Uhum. Eu então, também não gosto, eu parei de ver Shonen. É a questão da fórmula. Você começa a enxergar a fórmula. É, mas ai, assim, eu em defesa de Boku no Hero Academia, que nós também já fizemos um episódio, uma primeira parte, né? Cara, assim, você vê todos os bônus e todos os ônus de ser um herói. Não, sem eu zoeira. Acho que deve ser um anime incrível, e porque o Guilherme, ele gosta da coisa desenvolvida. Ele não veria Boku no Hero se não tivesse um baita roteiro. Ele não veria. Então, assim, se não tivesse um bom roteiro, bons personagens, não prenderia ele. Só que, quando começa os torneios, eu fico com vontade de ver adiantado. É, no mínimo que nem aquela bruxinha do pica-pau. E lá vamos nós. Exatamente. Aí eu corro. Aí quando entra em flashback, aí eu paro, assisto. Aí eu corro, aí eu paro. Eu sei que o pessoal que gosta de Boku no Hero vai querer morrer agora. Gente, prometo que um dia eu tento assistir. Pra... Até porque cenas de ação a gente precisa, né? A gente precisa estudar, não é mesmo? É. Assim, eu digo que Boku no Hero é bom, é legal, mas assim... Veja quando você tiver aquela vontade absurda de maratonar, porque são 4 temporadas até agora. Ah, gente, assisti um outro bom. Aquele... meu Deus. Com Samurai, que é na época do Samurai, que era do... Oh, caramba. Samurai tem vários, vamos lá. Não. Tem muita coisa de Samurai, é difícil a gente... Caraca, coisa meu nova. Deus. É do ano passado, que tem uma garotinha... Com o Samurai, que é do... Meu Deus, o cara que fez Kimball. Simplesmente o cara que inventou anime, praticamente. Osamu Tezuka? Isso! Do Osamu Tezuka. Gente, como é o nome desse anime? É maravilhoso. Eu recomendo pra todo mundo ver. Karma que descobre rapidinho. Gente do céu, como é que sumiu o nome do... Dororo. Putz grila, velho. E é aquilo lá. Tão simples. Então, não é uma menininha, é um menino. É um. É, então, na verdade. Não, é uma menina, tem razão. Foi que eu lembrei agora. E eu dei um baita spoiler. Não, tá certo. Eu lembrei que Dororo é a menina, mas. Porra, meu. Que anime show de bola, velho. Mano, meu Deus. Que anime maravilhoso. Outro que vai ter episódio por aqui. É muito bom, Dororo. E são só 2 temporadas. Acabou. Pois é, são só 2. Então, assim, outro anime... Foi uma coisa que eu vi recentemente que eu achei fantástico. E Dororo, assim, é uma coisa fora de série, realmente. Recomendo fortemente pra todo mundo. E, assim, no, assim o protagonista não é bonzinho, não. Não, ele tá mal... Mas olha só, existem coisas na vida que a gente entende. A gente tem que justificar e entender. Aquilo ali foi uma sacanagem. Né? Vamos combinar que... Assim, não tô querendo defender a parada meio mais, né? Vamos deixar claro ali que a situação, né? Coitado do garoto, gente. Vamos combinar. Pois é. Então, assim... E que personagem incrível. É tão difícil um protagonista te segurar e te fazer gostar dele. Porque geralmente a gente gosta dos periféricos, né? Que são mais interessantes. Porque o protagonista é meio que o padrão. Ele é incrível. Ele é um personagem maravilhoso. Eu digo que em Dororo é difícil você não gostar de algum personagem. Sim. É verdade. É verdade. E é impressionante. Eu gostei demais. Muito mesmo. Teve um episódio que eu chorei horrores. É o episódio da menina que cuida das crianças lá da guerra e tal, mano. Putz, aquele é pesado. Mano! Meu, chorava muito! Eu me abstenho porque eu não assisti. Ah, então, não vou falar nada, por isso que eu ainda te dei spoiler. Mano! Não, tudo bem. Meu, mas assista, esse episódio muito... que você citou, Fran, sim. Pelo amor... Sim, são assim, dois, um seguido do outro, né? Sabe quando a lágrima chega na beirada do olho, tá quase querendo pular? Foi assim pra mim. Eu chorei muito com esse episódio. Eu chorei, eu fiquei mal. Eu vi a musiquinha. Ai, meu Deus, meu coração. Olha. Foi complicado. Eu digo que, assim, esse não foi um dos momentos que eu mais chorei na minha vida assistindo anime, porque o que eu mais chorei assistindo anime na minha vida foi quando assisti Túmulo dos Vagalumes do Estúdio Ghibli. Ai, sim. Eu não consigo ver se esse Jorge não lembra disso, né? Assistiu pra gravar o episódio que a gente fez sobre e eu foi uma porrada no estômago que eu não entendo. Não conseguia gravar. Eu não conseguia gravar. E eu não esqueci até hoje. Não, o Guilherme não viu, eu falei, filho, assiste esse anime. O dia que você estiver muito bem, que você achar que o mundo é maravilhoso. Oh, yeah. Vai fazer você chegar no final do dia numa vibe muito bad, assim. Então, esteja muito bem pra ver esse anime, ele não veio até hoje. Não, não, porque, mas é assim, complicado, é muito, né? É um anime muito pesado, né? Muito. É muito complicado de ser. Sim. Pois é. É de, muito difícil. Bom. Vai ver Totoro, que aí pelo menos melhor. Nossa, aqui, Totoro, né? É uma coisinha muito fofa, velho. Nosso episódio 4. Quando a gente fala em Totoro, vem imediatamente. Oh. Vem imediatamente a música que não sai da cabeça. Tonarino, né? Totoro, Totoro. É lindo demais, Totoro é amor. Totoro é paixão pura por aquele anime. É, meu, Estúdio Ghibli, cara. Os caras sabem fazer as coisas, velho. Uhum. E aí a gente fala de Joe Hisaishi, que é a trilha sonora. Alguém quase tem orgasmos múltiplos aqui, né, Álvaro? Ah, ele é muito bom, velho. Joe Hisaishi sabe fazer. Ele pra mim é o John Williams japonês. Que, cara, ah, sabe, isso sem dúvida, sabe, cara. Mas eu vou te dizer que um que eu amo, não me lembro o nome, mas eu procuro. É o cara que fez a trilha de Akira. Nossa! Mano, não sei o nome também, mas é muito bom também. A trilha de Akira eu fico ouvindo em loop. Aquilo é incrível. É fantástico. Mas também vou falar Yoko Kanno, né? Desculpa, amor. Primeiro, quando a gente pensa em Akira, a primeira coisa que se pensa é Katsuhiro Otomo. Desculpa, o cara manda. Você pensa em Kaneda! Kaneda! Na verdade, dependendo de com quem você está, você tem que dizer que aquela moto não é do Akira. É. Quando a pessoa fala que a moto é do Akira e não é do Akira. Você tem que falar que o protagonista não é o Akira, tá? Não é o Akira. Só pra avisar, entendeu? Ele mal aparece nesse filme. É muito bom, cara. Ah, pois é. É outro anime que a gente assiste. E toda vez que você assiste, você tem um entendimento novo do negócio. Pois é. Meu, outro que a gente também tem, nosso episódio 70. Ah! É tempo. É, nós já estamos agora. Esse aqui vai ser o episódio, provavelmente, 138 ou 139, então. Uou. Quase metade, né? Opa! Lá atrás. Quase. 2 anos e meio. É, por aí. Dois Bom, anos e meio. Meu. Voltando ao que eu ia falar antes, o papo tá bom. O papo tá rendendo. Tá ótimo, tá maravilhoso, tá uma delícia, mas tudo que é bom uma vez tem que acabar. Então, Fran, muito obrigado mesmo pelo papo delicioso que você teve com a gente. Só pela oportunidade de a gente poder conversar com você, entender a tua visão de tudo, a tua história, os teus trabalhos, tudo assim. A gente só tem o que agradecer por tudo que você passou pra gente aqui nessa conversa, que assim, vai fazer falta depois. Muito obrigada, eu que agradeço muito, muito o convite. Muito assim, eu fico muito feliz de ver essa aceitação que o pessoal tá tendo com o que a gente tá fazendo. E é aquilo que eu falei, depois de tentar e tentar de novo, e quebrar a cara, e levantar, e sabe, e toda vez que chega, posso entrevistar, quer participar do podcast, poxa. É uma coisa que empurra a gente pra frente, sabe? Mais um dia. Dá aquele gaizinho. Sabe? A gente gosta muito do seu trabalho, então, né? Poxa, tem que. A gente fica muito agradecido. Fazer todo mundo conhecer, né? Sem dúvida. Muito obrigada mesmo. E outra, eu quero deixar oficial aqui, quando a gente for falar de Berserk e de alguns animes de mecha que você curte, você está oficialmente convidada a fazer parte do elenco de gravação desse episódio em específico. Oh, pode chamar, só me avisa antes pra poder reassistir algumas coisas pra lembrar. Opa! A gente avisa com antecedência. É, porque cabecinha não é mais de 20, não é mesmo? Sem dúvida. Mas o prazer foi todo meu, gente. Muito obrigada mesmo. De verdade. Obrigada pela consideração, pelo apoio ao trabalho. Vocês foram fantásticos. Obrigada. Bom, de resto, pessoal, agradeço quem ouviu até aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.